05, bom dia, prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 011. O cara já 05, mas pela identificação da presente. O 5 está presente e está autorizado voar direto à posição ETAP. Então 3520, pushback acionamento. Então 3520, livre push, um ataque. Exato, pushback acionamento, um ataque para 3520. apontando 393399 para posicionamento no 7. Autorizado, opção 939. Da 3520, 93 a bordo, 2 horas 23 de autonomia, alterna João Pessoa. Então, 3520, livre táxi, pátio principal em Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 011. Modifica por gentileza o transponder agora para 0246. Autorizado táxi, é pátio Índia no ponto de espera 1895 e modifica o transponder 0246, partida presente da 3520. Correto, mandou. Boa. Tá, 3520, ponto de espera, pronto. 3520, linha de cola, pistão 0, vento 1, 4, 0 graus, 5, 9. Autorizado, linha de cola, pistão 9, 0, já 3520. B309, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 011. 520 na coluna 24, controle 119, decimal 35. 1935, até daqui um pouquinho, tá? 3520. Bom dia, contato radar na decolagem. Suba 190, saída Conde. 190 na Conde, TAM 3520. No site pro fio. Menos autorizado, nível 360, decola da pista no zero com curva direita na subida da El Leda Motiva. Intercepto apenas no 1-0, sai conforme a rota. Aciona 5056-119-35, controle. Dois, um, sete, chama pronto, puxa o acionamento. Livre linha e decolar, pista no zero, vento 150 graus, com 5 nós. Autorizado a linha e decolar da pista 190, 9399. Nove, três, nove, nove, decolado 229, controle 119, decimal 35, bom voo. Nível de voo 340, no perfil da saída Arbor. Bom dia, tá 9399, contato radar, decolagem, subou 340, saída Arbor. Play da árvore, sobe o nível de voo 340, tá? 9399. Tá bem usado, cara, já 05, completa o ILS X-Ray, chamando o torre agora em 1-1-8, esse mal 95. Completa X-Ray, chamando a torre 3-2-0-5, oi, Salvador, bom dia, cara, já 05, Aérea 2005, bom dia, continua em aproximação. Repórter, comunicador externo com trem baixo travado. Eu posso falar no lugar, com trem baixo travado, canal de água para a Aérea 2005. Agora o marcador externo, contra a baixada e travado, é o 0200. Delta 9399, alguma chance de voar a posição Alefa? Autorizado, direto Alefa, Delta 9399. Muito obrigado, Projeto Alefa, Delta 9399. Ouro, ouro, 73 para o saque, ouro, 79 a bordo, 3 horas e 49, Galeão. Ouro, 73, livre taxa, sete principal Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0 no ouro. Comele 11, ponto de espera, vai chamar 18-95, gol ouro, ouro, 73. Solo Salvador, é o TAM Mike Hotel Kilo, na posição 12 do Pat 1. Mike Hotel Kilo, prossiga. Solicitando utilização de reboque na 12 para a posição 612 do Pat 1. Mike Hotel Kilo, assim que a aeronave da Bufa acerta a guarda, está livre o reboque, capaz de lanterna. Ok, reportaremos, então, muito obrigado. É 05, solo foi 34, autorizado o backtrack, libera na direita no taxi hotel. Backtrack, libera na direita, libera na direita. Doutor, bom dia, voo 1173.0 tá pronto. 1173, bom dia, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, voo 1173. Beleza, eu sei condicionar a frequência livre. Livre decolagem, vento 180 graus, 5 nós. Livre decolagem, voo 1, 7-3. 1-9-0, serviço para terminado. Chama agora o controle da Caju em 1-2-0, decimal 3. Para o controle da Caju, 2-0-3, está 3-2-0. nove, chamei Centro Recife em 1260, alternando 288. Recife 1260, 1288, um excelente dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, voo 1173. Bom dia, 1173, contato radar na decolagem Suba 360, saída da El. 360 da El, voo 1173. Controle Salvador, bom dia, voo 9004, passando 210, check da chave. 1-7-3, chama agora controle 0935, bom voo. Altímetro 1011. Mare 3-10, 1011, 1-0-0-4. Mike, até 1 quilo, informa, tendo revoque para posição 612 do Patião. Muito obrigado, bom dia. Gente, do Terreno do Reboque, bom dia. Livre chama táxi 4217. Levou o Ouro no 173, fazendo a desvia à direita da rota, 235, aproximadamente 20 milhas. 235, 20 milhas, copiado o Ouro no 173. Chame Centro Recife em 1251, alterno 3325. 251, 3325, gol ouro 173. 42-17, táxi via Bate Principal Índia, ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 091. Já está autorizado a ir a SEC foi pista no zero, reporte localizador. Dito as restrições de altitude na posição e tapa. Ok, o parador de pé, autorizado a LS, lida as restrições de altitude e reportará no localizador. Na 004. Faça linha, cola sistema 0, vento 2, parte 0 graus, com 2 nós. No 7, decolou 52, controle 119, decimal 35. 119, 35, obrigado. Bom final de semana. Ah, igualmente, bom voo. Professor Salvador, bom dia, azul, 4297, decolou na Dial, cruzamento 0. Azul, 4217, bom dia, contato, radar na decolagem, subo 360, 0 Dial. 360 na Dial, 4217. intercepta o localizador, voo 9004. Voo 9004, completa a SXV, chamando torre 193995. 123-9004, boa noite. 895, é a sequência, boa noite. Aí, 198? 95, 198-95, pouso 9004. Ok, 195, obrigado. Bom dia, o voo 9004 está em final. Voo 9004, bom dia, check trainer de pouso 10, vento calmo. 9004, gente, checando o trem agora. O 4217 suba restrito ao nível 340 e voo da presidente direto, posição por base. Restrito 340, direto por base, 4217. Nove zero zero quatro, mantém escuta Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 7 na escuta 9004, obrigado. Chama agora o centro Recife, no 251, alternando 3325. 251, 3325. Bom, bom dia. Salvador, 3236, bom dia, 220 para último. Bom dia, 3816. Prossiga direto ITAP para a chegada Mari. Desça para 3000 pés, altímetro 0111. Direto ITAP, 3001, 3816, valeu. Bom dia, prossiga. Barulhos autorizado, nível de voo 280. Decolo da pista 1-0, com primeira curva direita, subida da El, Leda, após Motivan. Transição Motivan, recepta Pêsulo 1-0, arca da Alfa Índia e após sai conforme a rota. Aciona 5074-119, decimal 35, controle Salvador. Já 05, atrasamento correto, acionamento a critério, chama pronto para táxi. Muito bom dia, é o TAP 3601. 01, bom dia, prossiga. 360, São Paulo. São Paulo, Congonhas, autorizado, nível 360, decola da pista 1-0, com curva direita na subida da El, Leda Mótila, intercepta o Pêsulo 1-0, até por base, após o Pêsulo 1-6 e sai conforme a rota. Aciona 5075-119-35, controle. 360, autorizado São Paulo, decolada 10, com curva direita após, da El, Leda, Mótila e a saída. Eu fiz o Lula 1-0 até por base, depois eu fiz o Lula 1-6. 5075-9-3-4-9-3-5 para o controle, está 3601. Está 3601, com o treinamento correto, chama pronto, puxa o acionamento. Peraí.